Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão, que é sempre bom ouvir e, principalmente, compartilhar a boa música, a música popular brasileira. No programa de hoje teremos o papo nutritivo com a nutricionista Denise Braga, e ela vai contar pra gente agora sobre o que ela vai falar daqui a pouco. Denise, o que nós teremos hoje no nosso papo nutritivo? Pois é, Marquinhos, hoje vamos bater um papo nutritivo com o nosso ouvinte Jonir Bechara, que nos convida a tomar um chá mate. Aguardemos, pois, então, esse saboroso chá. Teremos ainda o nosso Dois Tempos, hoje focalizando Ivan Lins, muito bom também Ivan Lins, né? Grande cantor, compositor, e ouviremos dois bons momentos do Ivan Lins. E para você participar com sugestões, com críticas, com comentários, com pedidos musicais e com o seu envio do repertório para o nosso especial do mês, batepapomusical1@gmail.com, batepapomusical1@gmail.com. Na abertura musical do nosso encontro de hoje, vamos ouvir Matar Saudade do grande Cartola, de Oswaldo Vasques e Cartola, Fita Meus Olhos. Olhos, vê como eles falam, vê como reparam o seu proceder. Não é preciso dizer, deve compreender e até mesmo notar. Só no meu olhar, não abuses por eu te confessar, que nasceste só para eu te amar. Gosto tanto, tanto de você, que os meus olhos falam o que não vê. Fita os meus olhos, souber compreender no olhar o que eu quero dizer. Só olho meu olhar, De Oswaldo Vasques e Cartola, ouvimos na voz do Cartola, Fita Meus Olhos. E o Cartola, né, a gente fala em Cartola, automaticamente vem à mente da gente Mangueira, um dos grandes mangueirenses, Cartola e Jamelão, dois grandes mangueirenses. Agora, na sequência, atendendo a um pedido musical do Jonir Bechara, vamos ouvir com Adoniran Barbosa, dele e do Vinícius de Moraes, Bom Dia Tristeza. E como o próprio Jonir destacou aqui, né, o interessante dessa parceria é que no momento da parceria eles não se conheciam, né, fizeram essa parceria, fizeram essa música juntos, juntos, aspas, entre aspas, né, sem se conhecer, o que vieram a fazer depois. Bom dia, tristeza, que tarde, tristeza, você veio hoje me ver. Já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. Se chegue tristeza, se sente comigo aqui nesta mesa de bar. Beba do meu copo, me dê o seu ombro, que é para eu chorar. Chorar de tristeza, tristeza de amar. Ouvimos com Adoniran Barbosa, do Adoniran Barbosa e do Vinícius de Moraes, Bom Dia Tristeza. Adoniran Barbosa, que era, né, o principal elemento dos Demônios da Garoa, era a alma do grupo, era o Adoniran Barbosa. E esse foi um pedido do Jonir Bechara, que mandou um e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Jonir, obrigado pela sua participação, continue participando e ouvindo, divulgando sempre a gente, ok? Um abraço para você. E quem fez uso desse mesmo e-mail, fez esse pedido musical, também foi a nossa nutricionista Denise Braga, que pediu para ouvir com Adriana Calcanhoto, Gatinha Manhosa, do Erasmo e do Roberto Carlos. Meu bem, já não precisa falar comigo, dengosa assim. Briga só pra depois ganhar mil caras. coração. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Eu sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Fazer manha então, presa no meu coração. Quero ver você. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Eu sei que na verdade carinho você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer manha então, presa no meu coração. Quero ver você. Ouvimos com Adriana Calcanhoto, Gatinha Manhosa, do Erasmo e do Roberto Carlos, atendendo ao pedido da Denise Braga, que fez uso do bate-papo musical 1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir com Roupa Nova, que foi trilha da novela Viagem, a música do mesmo nome. E a composição é do Kleber Host e Aldir Blanc. Abrigo, a minha adorada, De Kleber Rust e Aldir Blanc, ouvimos com Roupa Nova, A Viagem. Acender as Velas, Zequete compôs e canta pra gente. Essa música é daquele período de 1964, 1965 ainda, na plena pós-revolução e aquele movimento de resistência, Teatro Opinião, do Zequete, Nara Leão e outros tantos. Então essa música foi daquele período, daquele momento ali. Eu sou o Zequete da Portela, vim trazer o meu samba da forma mais autêntica para o nosso querido e amigo povo brasileiro. Obrigado. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Desilusão. Desilusão. É mais um coração que deixa de bater. Um anjo vai pro céu, Deus me perdoe, mas vou dizer, Deus me perdoe, mas vou dizer. O doutor chegou tarde demais, porque no morro não tem automóvel pra subir, não tem telefone pra chamar, e não tem beleza pra se ver. E a gente morre sem querer morrer, e a gente morre sem querer morrer. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Desilusão. Desilusão. É mais um coração que deixa de bater. Um anjo vai pro céu, Deus me perdoe, mas vou dizer, Deus me perdoe, mas vou dizer. O doutor chegou tarde demais, porque no morro não tem automóvel pra subir, não tem telefone pra chamar, e não tem beleza pra se ver. E a gente morre sem querer morrer, e a gente morre sem querer morrer, e a gente morre sem querer morrer. Ouvimos com o Zequete, dele, Acender as Velas. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. O nosso Dois Tempos de hoje vai focalizar mais um grande nome da música popular brasileira, tanto cantor quanto compositor. Ivan Lins surgiu no final dos anos 60, no movimento artístico universitário chamado famoso MAU, e de lá pra cá não parou mais de fazer sucesso. Vamos ouvir então do Ivan Lins, de 1972, Quero de Volta o Meu Pandeiro, de Ronaldo Monteiro e Ivan Lins. Ronaldo Monteiro foi um dos seus primeiros parceiros. E de 2006, de Paulo César Pinheiro e Ivan Lins, Por Sua Causa. De volta ao ninguém roubar aquilo que é tão parte da gente. Pois no pandeiro ano inteiro desabafo meus problemas, meus atropelos. Hoje faço mil apelos. Quero de volta. Sem meu pandeiro vou ficar na galeria. Minha mulata vai me ver de mão vazia, sem sorriso, sem fantasia. Vou morrer de agonia. Quero de volta o meu pandeiro. Grito, faço e aconteço. Pois um crioulo deixa até de ser crioulo, sem consolo, sem quase nada, se não está na batucada. Quero de volta o meu pandeiro. Foi por sua causa, foi depois de eu me apaixonar, que na minha vida num instante vi tudo mudar. Foi por sua causa que eu deixei a boemia de bar, que eu larguei o jogo, que eu parei de beber e fumar. Foi por sua causa que eu gostei da rotina do lar e por um momento cogitei. Mas sem mais nem menos, de repente se deu. Você resolveu me abandonar. Foi por sua causa que eu voltei a beber e a fumar, e a vagar na noite entre o botequim e o bilhar. Foi por sua causa que acho tudo vazio, vulgar. Meus amigos dizem que parece que eu vivo no ar. Foi por sua causa que eu fiquei mais fechado pra amar. Dei pra fazer versos e só sei chorar. Sinto a sua falta, mas não sei nem dizer se vou lhe querer, se um dia você voltar, voltar. Sua falta, mas não sei nem dizer se vou lhe querer, se um dia você voltar, voltar, voltar, voltar. O nosso Dois Tempos hoje focalizou Ivanins e ouvimos dele de 1972, composição do Ivanins e Ronaldo Monteiro, Quero de Volta o Meu Pandeiro, e de 2006, do Ivanins e do Paulo César Pinheiro, Por Sua Causa. Semana que vem voltaremos com mais uma edição do nosso Dois Tempos. E se você quer ouvir alguém focalizado aqui nos nossos Dois Tempos, algum grupo, algum cantor, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e você pode também fazer seu pedido musical, você pode mandar o seu repertório para o nosso especial do mês. Nosso especial do mês é aquele programinha que a cada última semana do mês é feito por você. Você escolhe, você monta o repertório e manda pra gente, que a gente vai então dividir, compartilhar com os nossos amigos o seu gosto musical. batepapomusical1@gmail.com. Ah, e se você quiser também pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Itamara Quarax é uma cantora pouco conhecida, muito embora a gente tenha uma carreira razoável, tempo já razoável de carreira, alguns discos gravados, CDs gravados, mas ainda pouco conhecida da grande maioria das pessoas. Vamos ouvir com ela Samba de Verão, do Marcos e Paulo Sérgio Vale. Nunca vi coisa assim, e passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, saudade de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar, e vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar, nem parei, nem dormi, só pensando em lhe dar. Peço, mas você não vem bem. Desde então falo só de você, mas você vem. você viu, só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, bem de coração. Salta de repente para ver a menina que tem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em lutar. Peço, mas você não vem bem. Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Ouvimos com Itamara Clorax, Samba de Verão, do Marcos e do Paulo Sérgio Vale. Quero acordar bem cedinho, fazer o lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo, com Denise Braga. Hoje vamos falar sobre o chá mate, dando continuidade ao nosso especial de chás e atendendo o e-mail do Jonir Bechara, do Rio de Janeiro. Aí eu preparo um mate, chimarreio à vontade, me sento à sombra da... Feito a partir da infusão da erva mate, que possui o nome científico de Lex paraguarensis. O Brasil é o segundo maior produtor da erva, perdendo apenas para a Argentina. Podemos consumir a erva de várias formas. No chimarrão, bebida quente típica do sul do país, também com tererê, bebida gelada, típica da região centro-oeste, ambos feitas com folhas secas e moídas, e também temos o tradicional chá mate, feito com as folhas tostadas. Encontramos no chá mate algumas propriedades funcionais, como o poder antioxidante, que retarda o envelhecimento celular e combate os radicais livres. Encontramos no mate alguns compostos fenólicos, ou seja, esses antioxidantes, como o ácido cafeico, que pode prevenir contra doenças crônicas não transmissíveis. Também encontramos as saponinas, que são responsáveis pelo sabor amargo, com propriedade anti-inflamatória e redução do LDL colesterol, ou seja, o colesterol ruim. E também podemos encontrar outro composto fenólico, que é o ácido clorogênico, que pode reduzir o risco de diabetes e resistência à insulina. Algumas pesquisas já apontam o mate como sucessor do chá verde, já que ele atua também como antioxidante e favorece o emagrecimento. No chá mate, além de outros nutrientes, também podemos encontrar a cafeína, que é um ótimo estimulante da atividade física e mental, podendo beneficiar nervos e músculos contra a fadiga. Mas atenção que a concentração de cafeína presente no mate é semelhante à do café. Por isso pode causar dependência, insônia, irritabilidade e o aumento da pressão arterial. Mas uma pesquisa realizada no Paraná desenvolveu uma bebida à base de mate, fermentada por bactérias benéficas, que chamamos de probióticos, e com teor de cafeína bem reduzido, unindo no só produto todas as características benéficas do mate com a ação dos probióticos. Eu quero chimarrão pra matar a sede. Chimarrão já é gostoso, mais gostoso ainda fica. É importante ressaltar que as ações do mate no nosso organismo ocorrem quando a bebida é consumida regularmente, pois precisamos de concentrações desses compostos bioativos na nossa corrente sanguínea. Claro que sempre acompanhado de uma boa alimentação. O consumo deve ser acompanhado por um médico ou nutricionista, porque devemos lembrar sempre que nem tudo é bom para todo mundo. E esse foi o nosso Papo Nutritivo de hoje, falando um pouco sobre essa bebida muito consumida por nós brasileiros e atendendo o e-mail do Jonir Bechara, do Rio de Janeiro. E faça você também como ele. Mande seu e-mail, batepapomusical1@gmail.com. E depois eu volto com mais uma dica de nutrição. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. É Esta foi a Denise Braga e mais um Papo Nutritivo, mais uma dica de nutrição. E desta feita, atendendo ao pedido do Jonir, falando sobre o chá mate. Aliás, que eu gosto muito do mate, também, mate gelado, mas principalmente mate gelado aqui no Rio de Janeiro, no clima do Rio, mate gelado cai muito bem. E a Denise falou pra gente das propriedades funcionais do mate. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá esclarecer um dos próximos problemas. De Rosana Sabença e Ricardo Júnior, vamos ouvir Manhã de Mim, belíssima música, belíssima interpretação da Rosana, também outra cantora pouquíssimo conhecida, mas de um grande potencial também vocal e interpretação. Afastar de mim uma nova ilusão, aventura banal fez você se afastar de mim e assim prossegui. Meu olhar se perdeu e eu senti que chegou ao fim, mas eu sei, aliás, eu sinto. Você amanhã, depois de amanhã, vai lembrar de mim. Eu não sei por que foi, o que houve afinal, que fez você se afastar de mim. Uma nova ilusão, aventura banal, fez você se afastar de mim. E assim prossegui, meu olhar se perdeu e eu senti que chegou ao fim, mas eu sei, aliás eu sinto que você amanhã, depois de amanhã, vai lembrar de mim. Se perdeu e eu senti que chegou ao fim, mas eu sei, aliás eu sinto que você amanhã, depois de amanhã, vai lembrar de mim. Que você amanhã, depois de amanhã, vai lembrar de mim. Que você amanhã, depois de amanhã, vai lembrar de mim.

hora certa, eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá, o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar tudo que não podemos amar na vida. Com o estelar das noites inumeráveis. Ansiava o futuro. Ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me por isso. Ressuscita-me, quero acabar de viver o que me cabe, minha vida. Existam amor e serviço. Ressuscita-me para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, um buraco. Transforme e o Pai seja pelo menos o universo e a Mãe seja no mínimo a Terra. A Terra, a Terra. Dinei Costa Santos e Caetano Veloso ouvimos com Gal Costa O Amor. Na sequência vamos ouvir com Lu Borges, do Lu e do Márcio Borges e do Milton Nascimento, Clube da Esquina número 2. Porque se chamava moço, se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos. Sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, calmos, calmos, calmos, calmos, calmos. E do Márcio Borges e do Milton Nascimento, ouvimos com Lu Borges, Clube da Esquina número 2. Chegando agora na reta final desse nosso encontro de hoje, vamos fechar com chave de ouro, como sempre falo, ouvindo Zé Luiz Maziotti, um grande cantor que também não toca, não faz sucesso aqui no Brasil, infelizmente. Vamos ouvir com ele, do Aldir Blanc e da Rosa Passos, Causa Perdida. Sabe as datas vencidas dos bens que não resgatei. Hei de voltar ao lugar onde o amor se perdeu, e pra não repetir tudo o que aconteceu, vou fazer uma prece a São Judas Tadeu. Fui bobo demais e deu no que deu. Fiquei sem ninguém. Eu aprendi tudo bem. Só quero esquecer meu ex-amor. Conto com você, mas não me responda com esse sorriso sem juízo. Da próxima vez em que eu falar em partir, até São Judas Tadeu vai rir. Sei que da próxima vez em que eu falar em partir, até São Judas Tadeu vai rir. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer sua companhia, sua presença até agora. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los também a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Convidá-los também a participar pelo bate-papo musical @gmail.com com suas sugestões, suas críticas, seus comentários, seus pedidos musicais. O envio da sua sugestão de repertório para o nosso especial do mês. Você pode enviar para a gente 14, 15 músicas, tá ok? Só o nome das músicas, não as músicas. E a gente então vai compartilhar no fim do mês, no último programa do mês, o teu repertório, teu gosto musical. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye! É. Bye! Bye! Aham!